Até que ele fala que está vivo no helicóptero, que já acabou de passar através de Vera Cruz e está pronto para iniciar o lançamento. Seguinte, Juliette, Quebec Kilo, repórter Umis fora. Mulheres fora, Quebec Kilo. Solo Salvador, bom dia, o gol 1765. 1765, prossiga seu táxi Alfa. Juliette, gate número 4. Alfa Juliette para o gate número 4, gol 1765. Mike, informe se já recebe o localizador. É, o Atará interceptado, Loki. Ouvi o Bravo Mike. Juliette, Alfa Juliette, acione agora 0204. Na descida, Juliette, Quebec Kilo. Na descida, Juliette, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, desça em condições visuais, não há tráfego no setor informar, reporte passando 2500 pés. Kilo. Alfa Juliette ao controle. Juliette, Alfa Juliette, acione código 0204. Acione 0204. Juliette, Alfa Juliette. Ingresso no corredor Axé, reporte no farol de Itapuã para ingresso no circuito de tráfego. Juliette, Alfa Juliette. Mudança de frequência, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, livre frequência para a coordenação. Kilo. Juliette Charlie Yankee, 33 milhas noroeste de Salvador, chame Recife 12685, alterna 12545. Juliette Charlie Yankee 12685, 12545. Para o pushback, acionamento, gol no 260, gate 7. Cruzado, reporte para o táxi. Cruzado, seu ataque, do 260. Sou o Vitor Bravo Mike no localizador. Vitor Bravo Mike, complete final ILS Zulu, chame Torre 1 no noite decimal 6, Vitor Bravo Mike. ILS Lua, sanatório 198, decimal 6, Vitor Bravo Mike. Patatango, Vitor Bravo Mike. Agora, fique atento aos últimos 90 metros fechados, David Dobras. Vou parar na curva final, atento aos últimos 90 metros fechados, Vitor Bravo Mike. Através de Pituaçu, comprou de Itapuã o Juliette Alfa Juliette. Juliette Alfa Juliette para ingresso no circuito de tráfego, chame o torre 118 decimal 6, Juliette Alfa Juliette. 118 decimal 6, Juliette Alfa Juliette. Juliette Alfa Juliette. Juliette Alfa Juliette, prossiga. Primativo, facilidade de ingresso na do vento da 17 para o pátio 4, o hotel Alfa Juliette. Afirmativo, porém permanecem na linha do litoral, aguardando pouso de um tráfego para a cabeceira 28, após cruza e prossegue base pela direita. Afirmativo, estamos com pro de Itapuã agora 3 minutos aproximadamente a vertical do farol de Itapuã. Poxa, reporte sobre o farol de Itapuã, é o tempo que a aeronave pousa aqui na cabeceira 28. Afirmativo. Mike, final da 28. Felizado pouso pista 28, 250 graus, 109, Vitor Bravo Mike. Foi autorizado, pista 28, Vitor Bravo. 685, 288, graças. Farol de Itapuã, Juliette Alfa, Juliette. Vento 250 graus, 109, condições de prosseguir para 35, cabeceira 35. Afirmativo, e taxiar para o Pátio 4, ok? Positivo, chame no solo cabeceira 35, Juliette Alfa, Juliette. Juliette Alfa, Juliette, ingressando na final da 35. Copiado 92, Salvador 317, autorizado prosseguir o Pax via Taxway Juliette Alfa na cabeceira 28, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponte para dar 28, vai chamar a torre 186, volta 260. Fugiu, só confirmando, né, após a decolagem, irá manter pro até cruzar 3 mil pés. Faz a decolagem, mantém pro até 3 mil pés, bom 260. Fugiu. Final da 35, Juliette Alfa Juliette. 240 graus, 129, livre pouso, cabeceira 35, Juliette Alfa Juliette. Juliette Alfa Juliette. 228, mês de setor. Para descida, alterna Recife, 172 e 1261. No posto de trás, nós não tivemos uma dada, senta na frente, nós temos o setor, Juliette Javier. Até o pátio 4, Juliette Alfa Juliette. Positivo, tá ali, táxi até o pátio 4, Juliette Alfa Juliette, a liberar a pista ali, frequência, boa tarde, até a próxima decolagem. Tomara você pra próxima decolagem, Juliette Alfa Juliette. Mike no solo. Táxi em frente, vai liberar via Taxi Delta, Vitor Bravo Mike, e chamar o solo 121 decimal 9. Isso, vai liberar na Delta e chamar o solo em Juliette Alfa Juliette. CDEP. Ok, grato. O Juliette Alfa Juliette voltando? Prossiga! Você passaria acionar o abastecimento para nós? Confirme o tipo da gasolina e a empresa? É combustível, pode ser Shell. Tem Shell, Cintia. Vamos entrar em contato aqui com o fiscal de parte da Infraero para ele deslocar o pessoal para cá. Ok, grato. Passagem de tráfego na... Não, já passou, já. Pode prosseguir seu táxi via Alfa, Juliette, aguardando instruções. Alfa para Juliette, aguardando instruções. Vitor Bravo Mike. Juliette, utiliza o stand-by transponder. Ok, grato. Siga, Guardião 02. Vitor Bravo Mike, ingresso na Juliette, prossegue o táxi via pátio principal, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 17. Lima, Mike, na zona da Quebec para o cruzamento. Funcionou. Exalador para do Paulo, preparar, cidade de Madrid. Fone 119, decimal 35, bom voo até o regresso, Guardião 02. Até o regresso, 1935 ao controle, Guardião 02. Guardião 02. Mantenha o setor noroeste de Salvador. Setor noroeste, pelo voo, que é 6, controle e guarda, aqui tem levantamento de controle, Guardião 02. Ciente, Guardião 02. Pista 28, vento 250 graus, 109. Livre a linha de decolada 28, com 260. Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, controle, prossiga. Ao controle, bom voo, um bom final de semana. 1935, obrigado. Bom dia. Taparica, senhor, instruções, tá 0127 no transponder. E mantenha o código 0127 no corredor Axê, reporte farol da barra. Positivo, reporte farol da barra, o Papá Romeu Lima. Trolli Salvador, gol no 260. Alô, Vitor Bravo, Mike, na cabeça. O radar na decolagem, sube e mantém o nível 410. Saída Aron, transição Melim. Está presente, está pulando o Aron, com 260. Identificação de Sim, Bravo. Seis. Sem tráfego ali reportando o setor, frequência livre para coordenação, desse 345 até o retorno. Positivo, Bravo. Fazer sobrevoo em Itaparica, senhor, após ter uma torre grande. Pode retorno? Positivo. Gente. Ação. Voo 260, passa nível de voo 20, chame Recife, frequência 12685, alterne 2545. 2585, 2545 com Recife, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Para autorização, Porto Seguro. Coordenarei a voz de cópia. Aguardando. Confirmar a saída prevista para Porto Seguro. Vou alojar o Aegis. Confira. Vou alojar o Sagoli. Fernando, entendi. Sua transmissão está com muito ruim. Oscar Lima Eco Golly. 777 graus. Salvador, bom dia, Brilhante 6740, centro da morte, Kilo. Sobe 6740, assume identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 040. Presente, vou na Prodicari. Na CARI 040, Prodicari, 6740.